Uma meta central balizador. Exato, 4778-07-Santac. Companhia aqui, Romeu, no pátio 3, aguarde autorização para o reboque. Alfonso, Romeu, aguardando autorização. Obrigado. Xenome 355, autorizado a decolar da pista 10, vento 130 graus com 089. Romeu Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e decolar da pista 17, vento 130 graus 099. Meia 355 decolado aos 03. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8. Em bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. 1.510, decola da 10. Inicialmente curva esquerda, curva padrão, contato com a torre. Aciona transponder 0157. Controle em caso de necessidade 120.8. A torre opera em 1.8.95. 1360, solicita se possível, Leda. Ao cruzar 2000 pés é possível, o chefe é 355. Cruzando então, vamos para a Leda. Cada 208, libera sonar. Para o táxi, vai chamar a torre 18.95, ajuste no 011, bom voo. Papa Romeu, acho que é mais que prossiga visual, se tiver condições, direto Manati, 1000 pés. Afirmativo, senhor. Mil pés, direto, Manati, visual. Rosa, Matias. Dos três, com sensatez a bordo. Piadas e Pascoal, 23, à direita, via Índia. Seu ponto de espera, 10, torre, 18, decimal, 95, altímetro, 0, 1, no seu bom voo. Ponte 10, esquerda. Romeu Tango, Índia Bravo, confirme, já acionado, senhor. Estamos reportando, doutor. Prisão? Afirmativo, 2231. 2231, barreiras aprovadas, nível 160, G842, até Lapa, após Lapa, direto barreiras. Recolta 10, curva esquerda, saída Momo, transição WhatsApp, aciona 5433, controle 120.8. Responder 5433, na remota 12, chame pronto, 4231. 5433. A próxima tarde do da 4738, conta 3 a bordo, durante 3 horas e 20, alterna contato. Salvador, senhor, mantenha uma disputa. Azul 4423, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. E manter no zero, azul 4423. Solo, é o azul. Autorizado inicial, reboque azul, penha com o meu reboque para ingresso no pátio principal, agilizando. Autorizado, é. Salvador, boa autorização Petrolina 360. É o 340 aprovado, copia o chinema 3 no 4? Afirma 340. Chinema 3 no 4, Petrolina aprovado, nível 340, via Resolu 20, cola da 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Nenim. Aciona 5442, controle 120, decimal 8. 91, 50 graus, com 089, que é legal no 0 no 1. Parte número 3 no 4, portão 4, chame pronto, feedback do nome. Acione o código 0140, o Thelma King. Turma de Abravo, prossiga sobre voo 510, litoral norte. Então, é um voo de recheque, vai ficar próximo ao pedágio na pista que tem aqui. Então, vai fazer uma varada de sol na baixa altura, senhor. Gente, Turma de Abravo. Agora sim, Sierra Mike Índia, estamos recebendo o senhor a 5, 7 milhas, noroeste do Rio de Salvador, mantendo nível 070, próximo da aeródromo de Feira de Santana. Gente, irá descer para a feira o Sierra Mike Índia? 3, decolado 08, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 308, boa tarde, no 4433. Controle de Salvador, boa tarde, no 4433, meu pé. Azul 4423, contato radar, suba via, saída Arbouna para o nível 340. Via para o 340, alguma possibilidade de voar direto elefa? Referências até cruzador meu pé, direita elefa, azul 4423. Com referência, 2000, ou elefa, azul 4423. Azul 2789, de azul, vira. Azul 2789, desça, via chegada para 4000 pés, que é legal no 09. 01, via chegada 4000, azul 2789. Autorizado, puxa, boa tarde, 109. Pode estar a próxima. Boa tarde, tem 478, autorizado alinhar e decolar da pista 10. Vento 150 graus com 079, que é legal no 09. A linha decola o 9-8, acione a identificação, desça via chegada por médio 1 para o nível 050, general no 012. Chama o centro Recife em 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 12835, 25, bora, obrigado. Mantenha a posição agora. 4778, decolado aos 1-1. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. Obrigado, 120.8, boa tarde, na frequência 78. Identificação, desta via chegada a Bomed 1, para o nível 060, General no 012. Frequência livre, Oscar Mike aqui. Eu aguardo para o TAC. Salvador, TAC 4778, cruzando 1700. 4778, contato radar, suba via 6 da PUCA para o nível 330. Suba via PUCA para o nível de voo 330, TAC 4778. Pista, chama a linha de pronto para a decolagem, pista 10, Olimpo 08. 5 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Inter, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-2. Saída PUCA, transição Aracaju, pista no 0, primeira curva esquerda. Traço Model 5456, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Decolagem de pistão no 0, vento 150 graus, 08 nós, que negal no 0 no 1. Pode prosseguir com a aeronave Embraer da Azul no 43? Controle. E a última restrição foi 5.000, que foi a oitava do controle, autoriza 4.000 para o Azul 2789. 4.000 pés, Azul 2789. 4000, obrigado. Acompanhante Romeu, visual com trato, está ficando no parque 3 no momento. Não visou o contrato ainda? Gerente Alfiane Romeu, de passagem ao tráfego, que ingressará no pátio principal, após autorizado ingresso no pátio principal até a posição 03, é porte calçado. Aeronave e pessoas a bordo? Alfiane Romeu, copiou? Afirma, após a passagem do trato, autorizado. Ok, após a passagem do trato, autorizado, passageiro participar, passageiro 231, informa o trato que está ficando agora no pátio principal para a taxa em Lima, após a passagem do trato, será autorizado. Obrigado, 231. Do litoral. Grupo 08, sim, a gente está com o tráfego, a gente fez. Está passando o Vitor Charles Real. Após Lima, autorizado ingresso, está com Mike e Quebec. Na Quebec, chame torre em 118, decimal 95 para o cruzamento. 097, ponto de espera da 10 pronto. Bono 097, tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmativo. Bono 097, autorizado em área e manter pista no 0, 1097. A mim mantém, na 10, 097. Channer 6314, aguarde a passagem do Embraer da Zua Retaguarda, ingressa na posição 03, após ser autorizado para o Chebeck acionamento. Salvador, boa tarde, já 6114. Policial I, posição 8, autorização da Leão. 6145, autorizado, Galeão, via upper do 44 até segura, upper novembro 857, Moussu, após direto, nível 340, perfil de saída, Sango, Uno, Leda, Dóquilo, após a decolagem, a primeira curva direita, pressão no zero. Aciona o transponder 5460, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. 3145, autorizado Galeão, nível 340, autorizado Lu 44, até seguro, também novembro 8, 7 pontos. São o Uno Leda Doctor, decolando a leste, curva direita. 5460, 1208, 3145. 3145, cotejamento correto, reporte pronto, passo, pega acionamento. 3145. Mantenha o setor norte do aeródromo com curvas para a direita, aguardando instruções. Ok, vai fazer curvas pelo setor, para a direita do setor norte, aguardando para a regressa para o vetor de pisar. Aeródromo Uno 097, autorizado a decolar da pista no 0, vento 140 graus, 08 a 9. Autorizado a decolar no 0, Uno 097. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, 1023, autorizado o ILS X-Ray da Uno 0, azul 699. Logo em dia, Romeu, desça para o nível 050, reduza para 2209. 0 reduzindo para 229, passar um reitorado de arroz. Passagem da TR da passaria da retaguarda pode ser autorizado se tiver acionamento. E aguarda. Direitinho. Polinco 08, devido a 4 tráfegos para ingressar agora na final da pista 10, eu reporto que a previsão do senhor fazer espera na, no setor norte é de aproximadamente 10 minutos, senhor. 0800. Romeu, retorno para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador, deixa para 3 mil pés, o QNH 1019. Mantenha presente proa, limite LOC 3000, ajustado meio onde, passar Romeu, obrigado de ontem. Até o ponto de espera da pista 10 via taxi Inter, quando o próximo chame torre em 1-1-8 de final 95, ajuste de altímetro 1-0-1-1. Torre Salvador, o azul 2789, baixou e travou. 789. Boa tarde, tráfego avistado, QNH 1011, pista liberada, pouso autorizado, pista 0, vento de 1,40 graus com 0,7 nós. Gente, poderia confirmar o vento, o azul 2789? 0 até por base, eu fiz o 1,6, após segue rota conforme o plano. Nível 340, perfil de saída Tango 1, transição Mótiva, pistola 0, primeira curva direita. Aciona o transponder 5444, frequência do controle em 120.8. Exato no curso do localizador, 699. 998, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 295, 699. Salvador, gol 1097. 1097 ao controle. É, seria possível uma proa mais à frente, Utigir, Mótimo? Visado Elefa, gol 1097. Elefa, 1097. Lava Índia Romeu, desça para 2 mil pés, curva direita para 070, autorizado final e Alliance X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, 2 mil pés, a pata vai estabilizar para a Índia Romeu. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, acione a identificação dessa via. Chegada Bomed 1 para 2 mil pés, o QNH 1011. Via Bomed 1 para 2 mil pés, 1011, Mike, Juliette, Mike. Patrulha 1-0 confirmando, está mantendo mil pés. Patrulha 1-0. Torre Salvador Azul, 6918, passando Simbra, está estabilizado visual. Azul 6918, boa tarde, tráfego avistado, QNH 1011, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor. 6918. O tráfego à sua esquerda, mantendo 1500 pés, prosseguindo para ingresso em corredores visuais de Salvador, o tipo é um Eco Charlie 20. Copa que já está estabilizado, Bravo de Romeu. Gente, o Bravo de Romeu, o tráfego sendo ultrapassado à sua esquerda, autorizado para seguir via Glide, o Bravo de Romeu, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 9-5. Gente, prossegue via Glide, torre 2-8-9-5, Bravo de Romeu. Solas 2-6, libera a pista, próxima intersecção à direita, chame solo na frequência 1-2-1, decimal 9. Torre Salvador, Papa Romeu, Bravo Índia Romeu. Bravo Índia Romeu, final pista no zero, chame passando externo, senhor. Vento agora em Salvador de 1,50 graus, 07 nós. Gente, final da 1-0, intenção prosseguir mais próximo após o externo, cancelar e girar na base da 1-7. Gente, negativo devido a tráfego no setor norte, que o senhor prossegue pista no zero, aguardando instruções, senhor. Proativo, prossegue para 1-0, aguardando instruções, Bravo Índia Romeu. Azul 6918, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1,40 graus, 089, QNH 1-0, 1-1. 1-11, livre pouso na 1-0, 6-9-8. De tráfego da pista 10 de Salvador, mantendo 1500 pés, autorizado voar a proa do CEASA, do patrulha 10, e chamar a torre em 1 no 8 decimal 95. Olympus 08, eu reporto um Echo Charlie 20 se aproximando para a final da pista 17, que deverá manter 1000 pés, o mesmo na proa da CEASA. Reporte quanto visual com o mesmo? Será que já visual com o mesmo? Está batendo 1500 pés na vertical CEASA. Informação, o Bravo de Romeu tem um tráfego no visual, 5 milhas à nossa esquerda. Seu visual tem condição de girar a base e girar mais curto, para o nosso set. Muito bem, então, Bravo Índia Romeu, plano cancelado agora os 28, autorizado curva leve à esquerda, base pela direita, pista no 7, girando curto, chame final, pista no 7, tem base travado, Bravo Índia Romeu. Gente, de curva leve, sem afastar muito o circuito, autorizado base, direto para o nosso set, passar na final, Bravo Índia Romeu, já baixou e travou. Azul 69118 no solo aos 28, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1 no 21 no decimal 9. Libera direita, chama 2 no 9 no 0. Passarido 2231, autorizado a alinhar e manter na pista no 0. Eu marquei, passei 2231. Patrulha 10, prossiga. Passa outra vez, passe. Comprou do portão rotatório na área internada do patrulha 10. Confiado, o patrulha do zero poderia confirmar se é o Papa Romeu Fox Trot, Papa Oscar? Afirma, senhor, é o mesmo. Autorizado o táxi e ataque foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Alfa, antes da Juliette. O patrulha desconhece a posição CEASA, senhor. É a próxima posição rotatória, senhor. Afirmo, retomará a vertical do CEASA, o patrulha. Passageiro 2231, autorizado decolar da pista 10. O vento de 130 graus com 08 nós. Autorizado decolar de passageiro 2231. Índia Romeu, girando curto na onda 7. Bravo Índia Romeu, tem pouso autorizado na pista 17. Vento de 120 graus, 08 nós, que negal no 0, no 2. E pouso no 7, Bravo Índia Romeu. Patrulha 10, autorizado final da pista 17. Chame na vertical da Enrimar para autorização de pouso, o patrulha 10. Autorizado final da 17, camarada da história de mar, para autorização de pouso. O patrulha informa que vai para o Graer, Bahia. Graer, ciência, senhor. Passarido 2231, mantenha a proa de decolagem até 3000 pés e chame o controle Salvador em 1 no 20 decimal 8, decolado aos 30. Mantenha até 3000 208, passarido 2231. É, 3-1-4, posto espera, pronto. Puxa, né, 3-1-4, mantém um posto espera, senhor. Romeu, seu solo foi ao 3-0, autorizado o back-back. Confirme, Pátia Cristina. Prossegue Momo, passarelo 2231. 314, autorizado alinhar e manter na pista 10. Vai alinhar e manter a minha 314, pista 10. Juliette Mike, autorizado final e alinhar sexway, pista 10, reporte estabilizando o localizador. Reportará estabilizado no lado do X-Ray, Mike e Juliette Mike. Mantendo 1000 pés, próxima vertical da Enrimar, confirme se visual com o mesmo. É, não está visual com o tráfego, porém tem o tráfego no TKS. Está fazendo 3-0 mais curto aqui para interferir na escola do frente. Gente. Patrulha 1-0, já foi informado do Olympus, o mesmo está no setor norte, aproximado à sua esquerda, não deverá interferir com a sua aproximação. Correu, patrulha está visual com tráfego às 9 horas, está ingressando na final da 1-7. Patrulha 1-0, pista 1-7 liberada, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-5 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, patrulha 1-0. Tigio 3000, com Ivan Estrela, Passaredo 2231, saída Momo. Rede Passaredo 2231. Por gentileza, o Passaredo 2231, quando possível, proa direto barreiras, coordenação. Passaria 2231. Autorizado voar direto barreiras, passaria 2231, muito obrigado. Poxa, na minha 314, devido ao tráfego que precedeu ter a mesma subida que o senhor, o controle nos solicitou que o senhor mantivesse posição, aguardando transição pela colagem de chão. Ok. Bem, mantendo no meu bem, aciono o transponder 0112, chame o controle Salvador em 120.8. Pouso autorizado, 1-7, patrulha 1-0. Olympus 08, alguma previsão? Olympus 08, eu vou chamar o controle de Salvador, o mesmo solicitou que ingressasse em Avianca. Só um minuto. 08, gente. O Oceano 314, condições após decolagem manter até 4 mil pés? Afirma, é legal. Livre decolagem, pista 1-0, o Oceania 3-1-4, mantendo proa até 4 mil pés, vento 1-4-0 graus, meia dúzia de nós, Kenegal no 0-1-2. Iniciando, mantém a proa até 4 mil, 3-1-4, meia dúzia agora. Olympus 08, autorizado, perna do vento, pista no 0, aguarde para a base. Aguarde para a base, 08. Patrulha 1-0, considere o seu solo aos 3-4 e estacionar frequência livre. Bom descanso, patrulha 1-0. Olympus 08, autorizado base, chame final, pista 1-0, embaixo travado, Olympus 08. Trabalhar final, 08. Acesso autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via taxi Índia. Quando decolado aos 3-5, chama agora o controle Salvador em 1-2-0-8, bom voo, senhor. 2-0-8. Mantendo pro até 4 mil pés, senhor. Fechando a minha 3-1-4, boa tarde, passando 1.800, mantendo a proa. Fechando a minha 3-1-4, contato radar, suba para o nível 3-4-0, autorizado curvar esquerda, proa de código, fechando a minha 3-1-4. Fica à esquerda direto, volta na proa de código, 3-1-4. Passaredo 2231, voe WhatsApp. WhatsApp 2231. controle, Mike Juliet Mike, estabilizado no lote. Papá Romeu Mike Juliet Mike, complete a final, chame torre 118 decimal 95. Torre 1895, Mike Juliet Mike. Torre Salvador, Papá Romeu Mike Juliet Mike. Papá Romeu Mike Juliet Mike, boa tarde, tráfego ainda não avistado, Senegal no 0 no 2, continua a aproximação, chame externo, senhor. Lá no externo, Mike Juliet Mike. Torre Salvador, boa tarde, 3367, ponto de espera, dá uma zero. 3367, boa tarde, mantenha o um ponto de espera, pistão zero. Vai, mantenha o 3363. 2 tinha sido autorizado. Gente, passarei 2231, mantenha a proa de WhatsApp por mais 2 minutos para ser autorizado o direto barreiras. Graças, 2 minutos, proa de WhatsApp 2231. Mesmo tráfego, Tango India Bravo, Romeu 44, próximo à linha do litoral, mantendo 500 pés, Olimpo 08, no, à sua esquerda. 087. Papa Romeu Mike, Juliette Mike, pouso check trem, pouso autorizado na pista no 0, vento 160 graus com 07 nós. Abaixado e travado, pouso 1-0, Mike, Juliette Mike. Sim, senhor, reporte somente um P3 da Força Aérea Brasileira, agora ingressando perna do vento, pistão no 0, 1.500 pés, não deve ter perigo sua aproximação. Paciente. Tango de abraço, prossiga. Tango de abraço está abandonando aqui a unidade de abraço, vai retornar para a mandada em Rimar. Gente, está autorizado, regresso para a Rimar, reporte visual com o local de pouso. Chamé 6314, mantenha a proa de código, aguarde coordenação com o centro. Guardado. Um dia bravo, visual com local de pouso? Não, ainda não, 2 minutos já aviso o visual. Gente. Autorizado base, chame final pista no zero. Final do 0, 0. Correm 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, 12. Sente direita pela linha, na atmosfera 2895, gol no 620. Oxana é 6314, está presente, está autorizado direto Petrolina. Presente, boa Petrolina, 6314, grata. 5 livre, acionar, chame pronto para o TAD. Pronto, formalidade, 6314. Romeu Mike, Juliette Mike no solo 41, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, no decimal 9. Solo 219, Mike, direita. Vitorinho e Juliette, ciente, mantenha-se no corredor, reporte através de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. 08, autorizado, toque remetido, pistão no 0, vento 140 graus, 079, canivão no 0, 12. Autorizado, toque remetido na pista no 0, Olimpo 08. Portando em Diabravo, chame a torre na frequência 118, decimal 95. chama a torre, tango em dia bravo, já visual com o campo. Sente. Na pista no 0-3-3-7. Parador, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, pouso a critério na, em Rimar. O vento agora de Salvador de 1,40 graus, meia dúzia de nós, que é legal no 0-2. Chame no solo controlado, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Bravo, Tango Índia Bravo, chama no solo. Chané 6314, chame Recife na frequência 126, decimal 85, secundário 125, decimal 45. 265, 245, que mais? Chan 3190, acione identificação dessa via Bomed 1 para o nível 050, ajuste 1-0-2. Tupuí arremeteu aos 4-3, autorizado curva à esquerda, 1500 pés, perna do vento, pista 1-0, reporte para girar base, limpo 08. Esquerda 1-1500, perna do vento 1-0, reportando para girar base, limpo 08. Limpo 08, reporte somente que o meu 44 já está quase pousando na, no quarto da remorcha. Gente, está com o mesmo ticket, grato. 3367, autorizado a decolar da pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-8 nós, que negar agora 1-0 no 2. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés, o ajuste permanece 1-0-2. Reporte no través de tua força. 1-2-0-8, tem um bom voo. 2-0-8, obrigado, boa tarde. Olimpo 08, aluno de perna do vento, pista no 0, aguardando para girar base. Eu reporto um tráfego, um Charlie 1-5-0, mantendo 1500 pés, agora com a proa da rotatória, aproximadamente a 15 milhas de sua posição. Olimpo 08. Alô, gravado do vento, ciente do tráfego, tá com tráfego antigo. Boa, professor. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, reporte visual, depois da TAM, taxiando via parte principal. Nível 130 em subida, chame Recife na frequência 128, decimal 8, apenas 126, decimal 0. Positivo. Concordo, cruzando 130 em seção 160, repita agora, 1-2-8-1, confirmando 1-2-8-1, 1-2-6-0. A primária é 1-2-8, decimal 8, secundária 1-2-6, decimal 0. Correto, 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0, tenha boa tarde, bom trabalho, marcaria do 2-2-3-0. Tango Vitor Índia Juliette, mantenha a proa de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Atenta tráfego do Papa 3 Alpha Mike, fazendo circuito da 1028. Chame agora a torre na frequência 118.95. 1-0 até pro Babi, pêndulo 1-6, pois 1, após direto com Pins, direto Showmod, pêndulo 3-0 em City. Nível 300, perfil de saída Sango 1, Leda Motiva, pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5524, frequência do controle Salvador em 120.8. Vitor Índio Juliette, mantenha-se corredores. Chame agora a torre na frequência 118.95. Confirme o cotejamento. Bruno 620 decolado aos 47. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8. Bom voo. 120.8. Voo no 620. Contro Torre Salvador, Patango Vitor Índio Juliette. Patango Vitor Índio Juliette, boa tarde. Chame final, pistão no 7, aproximadamente 2 milhas, autorizado 1000 pés. Vitor Juliette, tem sistema final no 7, a gente autoriza encostar? Afirmo, autoriza encostar, chame curta final, pistão no 7, senhor. Encostando, pistão no 7, boa tarde. Só 3190, após estar desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Só 3145, ponto de espera da 10, visual com a aeronave nacional. Modelo, 3145, após o P3 da Força Aérea Brasileira passar no curso final, pistão no 0, o senhor tem livre alinhar e manter na pistão no 0. Portanto, 3145. Modelo, nome da Força Aérea, linha mantém na 10, está 3145. Data Romeo Oscar Mike Yankee, mantém a pro de, do farol de Capuã e chame a torre na frequência 118.95. Oscar Mike Yankee, chame efetuando esperas no farol de Itapuã, senhor, aguardando instruções, eu tenho um tráfego já autorizado para o final do pistão no 7. Afirmativo, vai chamar na espera do farol de Itapuã, no grau de 103, Oscar Mike Yankee. Olympus 08, tocou e arremeteu aos 49, autorizado curva à esquerda, 1500 pés, chame da perna do vento da pista 1-0, aguardando para girar base, Olympus 08. Esquerda, perna do vento no 1500, chamada para girar base 08. Reporta somente um tráfego, mesmo agora se encontra próximo final da pista no 7, aguardando autorização de pouso, Olympus 08, mantendo mil pés. 08, ciente, tá com tráfego de esquerda. Cruzamento aprovado, Mike Juliette. Mike, chame e pista livre. 3145, pronto. 3145, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0. Vento 150 graus, 07 nós, que legal no 09. Alinha e decola da 10, dando 3145 com 1011. Mike Juliette, eu reporto um P3 da Força Aérea, mantendo 1500 pés. Na perna do vento da pista 1-0. Contrato, sim, o senhor mantém a separação com o mesmo, chame final da pista no 7, agora no 3 do pouso. Copiado, Mike Juliette, Mike, estacionar com o livre, bom descanso. Patango Vitor, Índio Juliette, pouso autorizado na pista 1-7, vento 1-50 graus, 079. Alce Oscar, livre, correção, estacionamento? Oscar. Olympus 08, autorizado base, chame final, pista no zero. Autorizado base, chame na final, no 008. Zona 4, 5, decolado 5, 3. Chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tipo bom voo. Salvador 208, obrigado. Uma boa tarde aí, está 3145. Boa tarde, senhor. Decimal 1. Boa tarde. Zona 0 já foi autorizado final. O senhor teria condições de daqui a aproximadamente 2 minutos aproximar para pouso parado pista 35? Afirmativo, senhor. Pista 35, aproximar direto. Está visual com o tráfego. Obrigado, Yankee. Então aguarde e mantenha a espera por aproximadamente mais meio minuto, senhor. Aguardando instruções. Mais meio minuto na espera, Yankee. Aguarde instrução. Papa Tango Victor, India Juliet, no solo aos 5-4. Autorizado. Backtrack, chame livrando a pista, senhor. No corredor Interlagos. Gente, voo Itariz para ingresso no corredor Interlagos, tá? Espaço aéreo Gol, tem frequência no 2345 para autocoordenação com os tráfegos locais. Retorne a frequência do controle a 60 milhas afastado de Salvador e quando no ideal a decide está a critério do comandante. Um Sikorsky 76 se aproximando para pouso parado na cabeceira 35, não interfere com sua aproximação Olympus 08. Papo meu Oscar Mike Yankee, tem pouso pairado na pista 35, autorizado. O vento de 140 graus, 08 no Oscar, negão no 011, chame solo controlado, Papo meu Oscar Mike Yankee. Pouso autorizado, cabeceira 35, pairado, vai chamar no solo já. Zero, chame Recife na frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2625245, confirmo. Afirmo. 2625245, obrigado, boa tarde, 2620. Sá 3190, complete a final e chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, até já, 3190. Como 869, acione identificação. Desça após a Lagoa Intercepta via chegada Bonf, desça para o nível 050, ajuste no 012. Tome Oscar, Mike Yankee, aguarde autorização de pouso parado pista 35, desconsidere a autorização, chame curta final. Vai chamar na curta final, Oscar Mike. Brito Índia Juliette, observado agora livrando a pista no 7, vai estacionar a frequência livre, bom espaço. Então, Oscar Mike Yankee, autorizado, pouso parado, pista 35, vento agora de 140 graus, 07 km, que negão no 011. Pouso parado na cabeceira 35, Oscar Mike Yankee. Olympus 08, no solo, correção. Tocou e remeteu ao 56. Autorizado, curva à esquerda, 1500 pés, perna do vento, pista 10, chame para girar base. Esquerda, perna do vento, 1500, chamar para girar base, 08. Meu Oscar Mike Yankee, considere seu solo agora ao 5-7, autorizado táxi a baixa altura, confirme pátio que se destina, pátio 4. Afirmativo, senhor, pátio 04. Autorizado, chame livrando o taxi Oscar, Oscar Mike Yankee. Chamará, livrando o taxi Oscar. 3190, reporta 2 tráfegos, 1 Sikorsky 76, taxiando a baixa altura na pista 17, irá levar em um pátio à sua esquerda, o mesmo 50 à sua direita. E um P3 da Força Aérea Brasileira, efetuando esses toques de metida, agora na perna do vento, pista no 0 a 1500 pés. O TAN 3190 tem pouso autorizado, pistando 0, vento 140 graus, 07 nós. Obrigado pela informação, está livre o pouso TAN 3190. Autorizado base, chama final, pistão 0. Autorizado base, chama final do 008. Obrigado, Ian, que a estação vai ficar em serviço. Bom descanso. Ian. 3190 no solo 59, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo, frequência 121 no decimal 9. 319, obrigado, 319. Começando na final da 0, baixado e travado, 8208. Olympus 08, tem autorizado toque remetido na pista 10, o vento de 150 graus, 07 nós, que é igual no 01. Autorizado toque remetido na pista 008. Pressão de velocidade na chegada ponte, desça para 2000 pés, ajusta no 012. Está autorizado em LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Liderando a velocidade, 2.000 pés, está estabilizado o voo no 89.